agora na sua rádio, programa Hora do Mofo, onde você relembra os clássicos, onde você ouve aquela canção que já caiu no esquecimento, apresentado por Adriano Castro, programa Hora do Mofo. Fala pessoal, está começando mais uma edição da Hora do Mofo. Eu sou Adriano Castro e confesso que eu estava com muitas saudades deste programa. Nossa, cara, que alegria estar de volta com a Hora do Mofo aqui na grade da Rádio Nova Barueri. É realmente um privilégio e foi graças a muitos pedidos de vocês que finalmente estamos de volta e agora com força total. Lembrando de alguns programas atrás, eu me lembro que tivemos vários programas temáticos, né? Como os melhores temas de novelas, os melhores temas de filmes e seriados. Cara, simplesmente incrível lembrar de cada momento especial clássico desse programa. Cara, eu lembro, era incrível, muito bom mesmo. E, bom, sem mais delongas, hoje o nosso programa está especial também, por ser o nosso programa de retorno aqui na grade da Rádio Nova Barueri. Hoje teremos a clássica viagem aos anos 70, 80 e 90, os famosos Golden Years. Então, vamos quebrar tudo, já iniciando o nosso programa com uma das músicas mais famosas dos anos 70, com cerca de mais de 200 bilhões de audições, né? Fiquem aí com o Bee Gees, com a música Stayin' Alive. Roda! Yeah. a sua rádio. A programação que faz a diferença. Que você quer ouvir. Sintonia total com você. Bye. Rádio Nova Barueri. Compartilhe esse sucesso. Na Rádio Nova Barueri. Estamos de volta e por aqui você ouviu esse sucesso avassalador da banda ABBA, Dancing Queen, fechando o nosso bloco dos anos 70 com chave de ouro. Cara, só de pensar na quantidade de músicas maravilhosas que tivemos nos anos 70, é simplesmente um crime não mencionar muitas outras obras, né? Mas não tem problema, porque esse programa voltou pra ficar e será o nosso compromisso, hein? Todo domingo, a partir das 14 horas, hein? Anota aí na sua agenda, no seu papel de pão, ou até mesmo na sua geladeira. Eu realmente estou muito feliz mesmo de estar de volta com esse programa aqui na RNB, tá bom? E olha que legal, agora você também pode interagir aqui comigo. Assim como fez a nossa ouvinte, Odília, da cidade de Barueri. Ela pediu uma música do grupo RPM, a música Olhar 43. E iremos abrir o nosso bloco dos anos 80 com ela. Então, se você quer participar e aparecer aqui no nosso programa, nosso próximo programa, né, no caso, corre lá no nosso Instagram, @radionovabarueri, e nos mande o seu pedido, o seu nome e de onde está nos ouvindo, né? Quem sabe você não entra no próximo programa aí a participar aqui, tá bom? É, não esquece, hein? E vamos abrir o nosso bloco dos anos 80 com RPM e a música O Seu Olhar 43. Então, roda aí! A programação que faz a diferença. Dance on the floor and around. toca tudo o que você quer ouvir. Sintonia total com você. Rádio Nova Barueri, compartilhe esse sucesso. Hora do Mofo, na Rádio Nova Barueri. Estamos de volta e por aqui você ouviu essa canção maravilhosa da Whitney Houston, How Will I Know? Cara, que maravilha poder voltar aqui e ver como essa nossa audiência cresceu. Simplesmente incrível, pessoal. Eu estou muito feliz mesmo. Muito obrigado a todos que estão por aqui prestigiando o retorno da Hora do Mofo. E agora, neste bloco, nós vamos entrar no momento das músicas românticas. Então, agora chame o seu parceiro ou a sua parceira e fala: vem aqui, meu amor. Vamos ouvir essa sequência. E para você que não tem um parceiro ou uma parceira, dedique este momento a quem você está apaixonado, porque neste momento ele vai ser inesquecível. Com vocês, nosso bloco de baladas românticas. A partir daqui, meu amigo, é só aquelas pra dançar coladinho, seguindo o ritmo da canção. Só pra vocês sentirem o peso deste bloco, vamos começar ele com Lionel Richie e a música Hello. Então, roda aí. Start by saying, Você está na melhor. Rádio Nova Barueri. A A programação que faz a diferença. Que você quer ouvir. Sintonia total com você. Into your soul and the sorrow that you know. Você está ouvindo a Hora do Mofo, na Rádio Nova Barueri. Estamos de volta e por aqui você ouviu Mariah Carey com a música Hero, fechando o nosso bloco dos apaixonados, não é mesmo? Simplesmente magnífico e apaixonante esse bloco, não é mesmo? E seguindo agora com a nossa playlist, agora entraremos 100% de cabeça nos anos 90. O tão esperado anos 90, né? Mas especificamente nas Dance Musics, para fechar o nosso programa com chave de ouro. Então, eu ia falar senta na cadeira aí, mas na verdade levanta da cadeira, porque agora só tem pedrada, galera. Já vamos começar esse bloco com simplesmente Ace of Base, com a música All That You Want. Então, levanta aí. Levanta a véia, né? Acorda a véia agora, que agora já tá na hora de acordar a véia. Bota ela pra dançar e vamos que vamos, hein? Roda aí! Rádio Nova Barueri, compartilhe esse sucesso. Alegria no ar. Uma rádio feita pra você. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Você está na melhor. Rádio Nova Barueri. Somebody down the wine, it's all around. Você está ouvindo a Hora do Mofo na Rádio Nova Barueri. Estamos de volta e por aqui você ouviu Wanna Be das Spice Girls, uma música simplesmente sem igual e é, ela dispensa qualquer apresentação, não é mesmo? E com isso, galera, chegamos ao final de mais um programa, o nosso grande programa de reestreia da Hora do Mofo aqui na Rádio Nova Barueri. É, eu espero que vocês todos tenham curtido aí essa vibe maluca. Nós nos vemos no próximo domingo com mais um programa maravilhoso aí a partir das 14, tá, galera? Não esqueçam, fiquem todos com Deus e até a próxima. Então, valeu, falou e fui! Você ouviu a Hora do Mofo na Rádio Nova Barueri.